Scanner 6310, desça para 2006, autorizada final e ILS reporta estabilizado. Para 2000, confirmando 1012, reportará estabilizado, Scanner 6310. Então, 3662, desça para 3000 pés, ajuste 1003. Tá, meu Papa Serra Eco, boa noite. Só me confirma o tático que encontre-se a pista que decola. Tá, 3858, a senhora identificação autorizada chegada a mar e desse mantém nível 050. Prepara a saída da Euleda, aguardando cópia, o nível pré-aprovado que eu tenho é 340 mesmo. Só um instantinho, gente. Autorizado para Serra Bravo Tango Vitor, nível 340, decola da pistão no 7, curva direita após a decolagem na saída da El, após posição Leda e após direto destino. Controle em 1, 1, 9, decimal 3, 5, torre em 1, 1, 8, decimal 9, 5, aciona 5, 1, 4 e 2 nos transpontos. Tudo chegado. Serra Eco, correto, já possui POB? Ciente para acionamento táxi, chame torre em 1, 1, 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 3, agora em bom voo. Agora em mais 10 segundos. Então, 3662, confirma indicada. 200, na 3662. São 3662, ciente, reduza para 180 nós. Ciente, está iniciando a redução para a aproximação final do 3662. Localizador 6310. 6310, completo final, chame torre 198 decimal 95. 95, 6310, boa. Comandador, boa noite, 6310 da Ocean, para ILS da pista 0. Continua 6310, continua a aproximação, repete o marcador do 7. Passará. O 3662 pode descer para 2000. 3662, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, posto estabilizado. Para 2000, posto estabilizado, está reduzindo, está 3662. Sete. Marcadora 6310. 6310, autorizado com o pistão no 0, vento 1 no 0 grau 099. Prezado pousão da 10, 6310. Na 3858, desça para 2000 pés, o ajuste 1013, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1013, reporte estabilizado, 3858. 2000 pés, são 3858. 2000 pés, pode. Estabilizado, são 3662. São 3662, complete a final ILS, chame torre 1918, desse 95, ponto. 1995, 3662, boa. São Salvador, Corona 763, autorização São Paulo, Guarulhos. Está ciente da vida? Desculpa, da uniforme, Thiago. Isso foi o 963, boa. Apenas mudança no ajuste para o 1093, só um instante, copa, prepara a saída da Eulia da Bridge, aguardando. Só, sim, solicitado, a Eulia da Bridge está preparada, cobriu em 13, agora está aguardando, estamos no hotel 10. Desculpa, só no 10. Não. Sente, aguardando, está livre, está 3662. 10, boa noite, prossegue o taxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, autorizado por 6263, eu não vejo. Bono 763, copia. Seja. Autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição bridge, onde intercepta Pesulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35, aciona 5141 no transponder. Ó, contornado Guarulhos, 360, decolando 0, curva direita da Euleta Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trilhe, voa postos direto. Velocidade 35541 é o controle do 9763 da Gostarita, no portão 10. Confirmando o transponder 5141, no portão 10, chama pronto para o inspecionamento, gol 9763. 5141, já já informaremos que puxe o acionamento, o 1763 gol. Seu 3662, solo 51, libere primeira direita, chame solo 121 no sinal 9. Direita solo 219, na 3662. Solo Salvador, na 3662, livrou na 3662. Na 3662, prossegue táxi via Alfa, Juliette, ingressa no pátio 3. Atento ao sinalizador, a posição prevista no pátio 3 é remota 03. Frente via Alfa Juliette, esquerda pátio 3, e vai ficar atento ao sinalizador, na 3662. Na 3858, complete a sinal ILS, chame torre 118 decimal 95. 2800, na 3858. Torre Salvador, boa noite, na 3858, sinal ILS, 190. 3858, continua a aproximação, repete mais a cabeça, está indo baixo travado. Alfa Romeo Papa Sierra Eco, prossiga. Papa Sierra Eco, autorizado acionamento, chegando para táxi. Travou, 3858. Tá 3858, autorizado pouso, pistão na zero, vento 190 graus, 099. Autorizado pouso na zero, tá 3858. Papa Romeo, Papa Sierra Eco, autorizado táxi, via taxiway Papa. Reporte para ingresso da pista. Tá 3858, solo 57, libere primeira direita, chame o solo em 1219. Bruno vai chamar 1219. Tá 3858, levando a sua escuta. Tá 3858, para a Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, para o 3, 3858. 0096. Acione a identificação desça para o nível 050, chegada Maris. Autorizado o ingresso na pista 17, reporte no ponto de espera. Autorizado o ingresso no 17, reporte alinhado o cabeceiro no 7, o Papa Serra Yacu. Correto, só tem essa forma mesmo, que a taxi do outro lado está interrompida, ok? Está interditada. Eco, autorizada a decolagem de pistão no 7, vento 110 graus, 119. Eco, decolado ao 03, chame controle em 199, decimal 35. 1935, com ambulante. Amaris. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Papa Serra Eco. Perfil da... Dael. Papa Romeu, Papa Serra Eco, contato o radar na decolagem, subir, mantenha nível 340, saída da Dael. 340, pode coordenar o 400? Confirmo. Pode coordenar o nível 400. Aguarde. Obrigado. Controle, a possibilidade do parceiro 2224 voar para o ITAP? Negativo. Bravo 096, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado sinal ILS X-Ray, reposto estabilizado. 2013, boa, na 096. Então, meu papai, Serra Eco, chame Centro Recife, 1251, alterna 13395. 351-3395, abate. 1251. 251, 1251. Obrigado, papai, Serra Eco, boa noite. Paredo 2224, desça para nível 050, autorizado direto ITAP. Descendo 050, direto ITAP, 2224, obrigado. Na 763 da Gol 84351 Galeão. 763, prossegue táxi via pátio principal Índia, ponto espera torre em 118.95, ajuste padrão, confirmando o POB 84. 184, 184, senhorita, vai pátio Índia 2900, uma torre. Obrigado, uma semana aí no Salvador, Gol na 763. Igualmente. Gol 1973 com a Vita para o Galeão. Firmando Gol 1973, Galeão 360. Pode ser. Autorizado para o Galeão, nível 360. Descola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, na pós-posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19-35, aciona 5-1-5-3 no transponto. Autorizado Galeão 360, e a rota descola pela 10 com curva direita na perfil da El, Leda, após voa Bridge. 035 é o controle 5153, eu transpondo com 1973. Plano 973, portão 2, chama para um pushback, se não me engano. Gol 196, estabilizado ILS. ONU 096, complete a final ILS, chame torre 118, decimal 95. 1895, Gol ONU 096, até lá. Passaria do 2224, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 autorizado ILS, reportarei estabilizado. Confirma um ajuste, por gentileza. Ajuste 1013, passaria do 2224. 1013, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, Gol na 096. Gol na 096, continua a aproximação, reporte baixado travado. Está baixado e travado, Gol na 096, boa noite. Gol na 096, autorizado pouso, pistão na 0, vento 110 graus, 12. Azul 6999, boa noite. Informação Vitor, Campinas, autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 1 no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 35, aciona 5020 no transponder. Azul 6999, correto, só confirmando, encontra-se no PAT 3. Reporta pronto, pushback, acionamento. Gol no 763, autorizado LR manter. Ali matei 10, 1096. Gol no 096, solo 14, libere primeira direita, chame solo 121.9. Libraram 219, gol final. Nível 350, copia. Copia com a Vitor, 06, Roberto, 390. Autorizado para Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola do 10 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 35, aciona 5156 no transponder. 350, autorizado para Recife, Peruísque 58. Decola do 10, curva esquerda, Puca, Caju. 1935, controle 5156. Chaner 6310, confirmando o portão, 612. Afirmado. 612, chama Branco, pushback, acionamento. Olá, né, 3, lugar. Falou, boa noite, chegou um 096 ali, Branco. Luna 096, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette é o 05, gol 096. 0 graus, 109. Toda decolagem, 10, gol 76. Solo Gol 1973, pushback e acionamento na posição 2. Gol 1973, autorizado, reporta táxi. Cadê-se, chamar a táxi, Gol 1973. 1763, decolado ao 17, no controle em 119.35. 19.35, obrigado, bom dia. Boa noite, senhora. Boa semana. 1895, até já. Torre Salvador, boa noite, ao parceiro 2224. Passarei 2224, continua a aproximação, reporte marcador de sete. Contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 360, saída da El. Radael 360, 1763 da Gol. Aciona a identificação, desça para nível 050, chegada Mari. Externo baixar travado 2224. Passarete 2224, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 119. Livre pouso 2224. Zero nove meia, ao sol. Prossiga, 96. Algum problema? Não, está com um probleminha com o passageiro a bordo, mas já foi resolvendo, já foi resolvido e a gente está prosseguindo. Senta. Táxi 1973 com 115 a bordo, alterando Campinas, 3:47 de autonomia. 1973, táxi via Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Via Índia, ponto de espera 1.0.1895 com 1.0 no 3, ajuste, obrigado, excelentemente, 973. Boa Gol 1973, ponto de espera da 1-0, pronto. 1973 ali, mantém? Sim, mantém, 973. Passarei 2224, solo 21, libere primeira direita, chame solo em 121 nesse momento. 219, boa noite. Passaria 2224, boa noite, prossegue o táxi Alfa Juliette, ingressa no pátio 3, atenta ao sinalizador. 190-099. Livre decolagem da 10973. Prossiga, voo 1763. Poderia coordenar por onde, Brice, por 1763, só? Uai. Na 763, solicite agora a bridge ao centro Recife, frequência 1251, alterna 1-3395. 251-3395, obrigado. Boa semana, 763. Controle, voa, voa 1973 na Dael. Sobre o sinal 35. Trip 5591, na sua identificação. Desse mantém nível 050, autorizado direto BOF. Voa 973. Contato radar na decolagem, seguro mantém nível 360, saída da Dael. Então, se possível, eu vou abrir. Oh, desculpa, é Leda? Autorizado em Leda, voo 1973. Obrigado, voo 1973. Motor 35218, autorizado para o editado? Autorizado para o editado, desse mantenha 2.000 pés, ajuste 1.013. Autorizado final ILS, reporte estabilizado, TRIP 5298. 6190, puxa, pega o adicionamento 612. Adicionamento 6310, portão 612 autorizado, reporta táxi. Pois é, chama para o táxi 6310. 919, autorizado, reporte iniciando o pushback. Taxo Xané 6390, tá com 157 a bordo, 3 horas e 30, alternado é Natal. Xané 6390, táxi via parte principal Índia, pronto, espera torre 118.95, ajuste padrão, bom voo. Ajuste padrão, parte Índia, 18.95, na espera Xané 6390, obrigado, boa noite. T5218, interceptando o localizador. Trip 5218, completa final ILS, chame torre 118, última 95. 18895, boa noite. Bom serviço. Torre Salvador, boa noite. Trip 5218. Fui, aliás. 5218, continua a aproximação, é forte marcador de sete. Voltaremos. Gol 973, chame Centro Recife 1251, alterna 13395. Torre Salvador, trip 5218, passando externo, trem baixo checado. Trip 5218, autorizado pouso pistão 1-0, vento 120 graus, 119. Nível pouso 1-0, trip 5218. Salvador, meu guardião, muito boa noite, é o TAN 3858, sente na informação, Vitor. Boa noite, informação Vitor, Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pesulo 19, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19-35, aciona 5163 no transponder. Ok, mas eu vou autorizar o 370 para Fortaleza, decolada 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, após determinar Pesulo 19, controle Salvador é 1-19-35, controle 5163, total 3258. TAN 3858, correto, confirmando o portão? Aqui no 3. Sim, reporta pronto, pushback, acionamento TAN 3858. Porta na alta, 3258. Trip 5591, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado a final ILS, reposta estabilizada. 10 para 2000, autorizado Trip 5591. Pronto para o táxi.